Ama ver que te ouve. Chama ver que o licença dos orixás chega mais, pulsa no coração da pedreira. Pombo gosto anuncia que tinha magia no império pedreirense. Eba! A ordem é samba, o guerreiro encantado na cultura popular. Olá! A ordem é samba, o guerreiro encantado na cultura popular. Os seres da floresta ouviram o canto, ecoou como um encanto se espalhou por toda a mata, despertando os deuses numa linda oração. Nasce um negro menino que tem como destino a arte do povão. Vem no balanço, no batuque do tambor, a marujada, no do shot carimbó. Tem bragantino no bailado do meu boi bomba na ilha do Marajó. Vem comigo! Vem no balanço, no batuque do tambor, na marujada, no do shot carimbó. Tem bragantino no bailado do meu boi bomba na ilha do Marajó. Vem cá você, vem sacudir, o verê vai te seduzir. Ao som da nossa bateria, o que é que vem? Baianas a evoluir. Vem cá você, vem sacudir, o verê vai te seduzir. Ao som da nossa bateria, nota 10, baianas a da floresta ouvir o canto, ecoou como um encanto se espalhou por toda a mata, despertando os deuses numa linda oração. Nasce um negro menino que tem como destino a arte do povão. Vem no balanço, no batuque do tambor, na marujada, no do shot carimbó. Tem bragantino no bailado do meu boi bomba na ilha do Marajó. Vem comigo! Vem no balanço, no batuque do tambor, lá vou eu! Da marujada, no do shot carimbó. Tem bragantino no bailado do meu boi bomba na ilha do Marajó. Vem cá você, vem sacudir, o verê vai te seduzir. Ao som da nossa bateria, o que é que vem? Baianas a evoluir. Vem cá você, vem sacudir, o verê vai te seduzir. Ao som da nossa bateria, o que é que vem? Baianas a evoluir. Olorum, olorum, proteja a chama acesa da minha embaixada e na mandiga do samba seu almoço, canto uma toada. Chama verequês, aí, mano, valeu a todos que vieram prestigiar e dar essa força ao mestre Verequete.